Ah, é verdade, o mercado Alcântara. O que se lembra é o que a maioria das pessoas chamam de mercado provisório, que era na Avenida de Ceuta. Na Avenida de Ceuta, exato. Se era provisório, foi provisório durante muitos anos. E para ser provisório, tinha uma estrutura extraordinariamente capaz. Era um mercado enorme. Eu não conheci o outro mercado anterior, que ocupava todo o Largo da Alcântara, do lado oeste, portanto. Ele foi demolido na década de 50. Sim, eu tenho uma ideia ainda de ver uns tapumes ali. Provavelmente quando passava. Estava tapado, via essa destruição. Não se percebia. Exato, porque depois, mais tarde, quando eu já tomei assim mais consciência e que já ia com a minha avó ao mercado, era realmente este tal mercado provisório, que era um mercado enorme, como já disse, tinha zonas muito definidas, uma grande zona de peixe, que naquela altura constituía o peixe a base da alimentação. Nós comíamos imenso peixe, não se comia carne até para já, não havia a rede de abastecimento e que aí, há agora. Lembra-se das varinas? Ai, lembro muito bem das varinas. Também lembro-me muito bem. Por Alcântara. Sim. E da por Alcântara e não só. Falou aqui do mercado de Alcântara, que era a Rosa Agulhas. A Rosa Agulhas, exatamente. Lembra-se? Lembro-me muito bem da Rosa Agulhas. A Rosa Agulhas, minha avó comprava-lhe, e até mesmo eu própria, eu já depois de casada. Que era uma revolucionária aqui de Alcântara. Só conheci que ela fosse revolucionária depois do 25 de Abril, antes. As pessoas também se resumiam à sua pequenez, não é? O medo era tanto que nem havia formas de a pessoa se expandir, não é? De se expressar. Mas a Rosa Agulhas conhecia muito bem, porque inclusivamente já depois de casada, eu vinha, portanto, da Rua do Gestal, que foi a minha primeira casa, depois de casada, aqui ao mercado de Alcântara fazer as minhas compras. Estamos a falar aqui Estamos a falar mercado. Deste mercado. Esta era a entrada para o lado do peixe, penso eu, não consigo definir muito bem, mas devia ser o lado do peixe, porque a outra parte era inclinada, portanto estamos a falar naquele lado lá. Este aqui? Não. Penso que não, é o outro, porque está mais baixo. Este aqui era ligeiramente inclinado e era a entrada que dava acesso à zona dos legumes, que era imensa também, a zona dos legumes, que tinha por detrás dela a zona das carnes, que não eram assim tantas. Enchidos, tinha-se mais enchidos, talhos com bife e assim não havia muitos, porque também não fazia grande parte da alimentação, porque as pessoas comiam realmente, era muito peixe. A alimentação era muito, muito, muito baseada no peixe e comia-se peixe assado, peixe frito, peixe cozido. As varinas andavam muito aqui na zona da Alcântara. Da Alcântara e por todas as ruas lá em cima, iam varinas à rua da minha avó também. E tem essa memória? Tenho a noção, tenho noção muito. Lembro-me até de uma delas e até do nome dela, que era a tia Leonor, uma varina já idosa e com uma saia comprida até aos pés, enquanto as outras usavam aquela saia curtinha, pelo joelho, que ninguém ainda usava pelo joelho, mas as varinas ainda? Descalças, algumas descalças, sim. Descalças ou então com um pé calçado e outro descalço. Porque como era proibido andar descalço, elas lá arranjavam maneira de fazer isso. E eram muito engraçadas, muito brejeiras, com um andar, mesmo um andar ondulante, gingão, eram muito engraçadas, muito desbragadas por vezes, muito desbragadas. Elas se colocavam aqui às fábricas para vender, não é? Ao fim do dia de trabalho. Algumas iam às fábricas, mas não tantas aqui, porque não sei se não seriam bem recebidas pelas entidades patronais, em termos que não queriam agora aquele chiqueirado ali à porta, como se costuma dizer. Mas reuniam-se muito no Lar de Alcântara, portanto, junto à cancela da linha férrea. Aí elas se juntavam ao final do dia, porque durante o dia faziam o seu giro pelos locais onde habitualmente vendiam, porque elas, cada uma tinha o seu local de venda, né, embora percorressem determinadas, penso que tinham determinadas zonas, porque eram sempre as mesmas que passavam naquele sítio, não é? Pronto. Mas reuniam-se aqui e esperavam que as pessoas saíssem das fábricas, e as pessoas saíam das fábricas, já sabiam onde elas ficavam, claro. E vinham então aqui para comprar as coisas, não é? Que era complicado, porque nós passávamos àquela hora e cheirava mal, cheirava a peixe. Peixe já um bocado, já sem muitas condições, porque deitavam aquelas águas, as águas ficavam ali acumuladas com o calor e ao sol. Alcântara também era uma zona assim. Esta zona aqui que eu lhe estou a falar, onde elas se sentavam muitas vezes, também era a zona onde paravam os carroceiros, que faziam os fretes, que saíam da estação dos comboios, não é? Os cheiros têm presente, dos cavalos... Ai, sim, horrível, ai, isso é horrível, era um cheiro terrível, porque os cavalos estavam ali parados, faziam as suas necessidades ali. Há muito tempo atrás, mas no fundo não estamos assim tão atrás. Ainda das carroças. Sim, sim, isso. Das carroças, delas ali juntas. Lembro-me das carroças se juntarem ou estacionarem na Rua Maria Pia, junto a um grande palheiro que havia lá, e que eu vim agora até a descobrir nestes meus estudos que eu às vezes faço sobre o Marquês de Pombal, que é a minha época mais preferida de estudo, e que descobri que ele mandou fazer um palheiro precisamente ali naquela zona. Com uma determinada medida, uma quantidade enorme de acumulação de armazenamento, melhor dizendo, de fardos de palha, que tem forçosamente que corresponder àqueles edifícios, porque ele fala nos edifícios com os telhados de altos e baixos, e aqueles edifícios são telhados de altos e baixos, já reparou, bate certo. E o palheiro era uma coisa enorme, nós entrávamos lá e aquilo tinha palha até ao teto, mas era uma coisa imensa. Parecia que, olha, meu filho, tão grande, tu estás tão grande só para atravessar este espaço, porque realmente aquilo era imenso lá para o fundo. E os cavalos e os carroceiros estacionavam ali à tarde para abastecerem, comprar os fardos de cavalos, para os seus cavalos abastecerem, os fardos de palha para os seus cavalos comerem. Que depois, normalmente, iam a comer, levavam uma alcofa pendurada no pescoço e comiam, iam comendo. E depois faziam o percurso pela Avenida de Ceuta, não é? Porque também os via passar lá em baixo. Mas pela Rua Maria Pia, que era o que eu via melhor, porque estava lá em cima no muro da rua da minha avó, a espreitar cá para baixo, a ver a movimentação, não é? De quem passava. Passava muita gente. A Lídia também me falou no carro operário, não foi? Sim, o carro operário era muito engraçado, porque o carro operário era um carro atrelado. E eu fui à procura de umas fotografias. Ah, este é dos mais... Este já não é... Eu ainda apanhei... E realmente diz mesmo, carro operário. Eu ainda vi alguns então, destes... Então tinha atrelado a um carro elétrico normal, Eram dois carros elétricos, amarelos, aquele carro operário que eu me lembro propriamente, que a imagem está mais viva. Eram dois carros operários amarelos, mas curiosamente esses carros operários não tinham aquela frente bicuda como tem agora os nossos elétricos. Eram planos à frente. Ainda os vi no Museu da Carris, não eram estes, estes são o carro normal. Aqueles que circulavam ali na zona de Alcântara que eu via sempre, era sempre os outros, que depois eram ligados entre si com aqueles cabos, não é? E que o bilhete custava mais barato. Mesmo barato. E tinha um horário mais cedo do que o horário normal. Claro. As pessoas faziam... Estavam a trabalhar muito cedo, sim. 7:30, 8 horas. E lembro-me que tanto a minha tia como a minha mãe muitas vezes falavam, apanhou o carro operário, ainda apanhou o carro, o que significava economizar um tostão ou dois. Muito mais. Um tostão ou dois já era dinheiro, naquela altura, não é? Pronto. Não havia passes, não havia nada disso, as pessoas tinham que comprar o bilhete diário. Portanto, se pudesse economizar um bocadinho ali, tanto melhor. E passava o carro operário, que não sei até se ele não formava ali em Alcântara. Porque lembro-me que a minha tia já falava que estava lá o carro. Já estava lá o carro operário, não sei se... Pronto, fazia uma espécie de uma paragem zona ali para levar então para a 24 de julho. Como havia muitas fábricas ali naquela zona toda, que levasse mais gente, não é?